Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Ela acostumou-se com a ideia de viver a vida sozinha, sem depender de ninguém. Pensou em ser independente financeiramente, algumas vezes acompanhada, outras sozinha. Desistiu de ter filhos por experiências alheias, fez novos planos e desfez novamente. Percebeu que as coisas mudam sempre e, por isso, nenhuma ideia pode ser definitiva. Entendeu que podemos nos apaixonar pela ideia de estarmos apaixonados, o que não significa dizer que realmente estamos apaixonados, mas isso pode ser um bom começo. Porém, ela esqueceu de analisar que, se as coisas mudam o tempo todo, essas suas novas ideias também estão passíveis de serem transformadas novamente em algum momento específico que ela ainda não vai saber qual é. De repente, quando ela menos espera, as coisas começam a se transformar. O avesso parece certo para a vida e começa a encaixar nesse quebra-cabeça infinito. Ela passa a entender que a mulher precisa ser inteira, qualquer pessoa precisa ser inteira, antes de se envolver numa história de amor, porque ela precisa ser completa para poder transmitir a sensação de leveza e completude na complexidade de outra vida. De repente, ela entende que nunca estará certa e que o fim nem sempre significa que acabou. E é aí que está a graça da vida. Acordar sem saber das surpresas do dia e dormir com a sensação de que valeu a pena. Essa foi a terceira parte do texto A Vida que Ela Descobriu, que a gente começou na semana passada. Eu espero que ela tenha gerado boas reflexões. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.